9. Boromir 49, bom dia. Autorizado Aniero Decolar, pistão no zero, vento 160 graus, 149. Batido nele, conto 10, Boromir 49. Estabilizou 3304, com prédio de aproximação, Chantor e 1-8, decimal 95. Chama a torre agora 295-3304, obrigado. Ah, 1-7. Até o Yankee, autorizado ingresso, reporte, alinhado pronto. Favorável, alinhado pronto. Desça para 2 mil pés, livre elétrico, reporte estabilizado, ajuste 1021. 2000, reportarei estável no ILS, 3259. 208, Léo. 208, bom dia, 3304. 3304, bom dia. Continue a aproximação, reporte baixado e travado, ajuste no 021. 3304, já contém checado. Controle Salvador, muito bom dia, 649, 2000 pés. 649, confirma. Afirma só. Contato radar, subiu para o nível 360, direto Lida. Direto Lida, obrigado. 04, informação de tráfego, com Papa 32 Romeu, iniciando decolagem na pista auxiliar. Manterá o litoral sul, à direita, não interfere. Ciente 3304, sem voo. 3304, confirme, baixada travada. Navio confirmado, com trem checado, 3304. Ciente, o TAN 3304, vento 170 graus, 13 nós, autorizado pouso, pistão na zero. Autorizado pouso, TAN 3304. Romeu até o Yankee, decola 229, mantenha pro até atingir a linha do litoral, após, segue corredor axé, chame o controle 120 decimal 8, com voo. Tenente, vai manter até de 1010, Romeu até o Yankee, vai chamar 48. Condições visuais, 1510, ajuste em Salvador 1021, reporte para através de Maripa. Traio para passar o Romeu até Yankee. Então, Romeu até Yankee, prossiga. Até Yankee já atingirá o Romeu 10, vai prosseguir para a linha do litoral, reportará para o Gabar. Tente, Romeu até Yankee. Até Yankee, ajuste 1021 em Salvador. 1021, Romeu. 359, informo tráfego, posição de 2 horas, 10 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, vem que eu vou olhar com sua aproximação. Seguinte, está 3859. Então, 3304, setorizando CAC Alfa, reportando do TP Juliette. Alfa, reportando para Juliette, com 3304. Então, 3304, setorizando ingresso de Juliette, posição 06. Juliette, siga 07, com 3304. Delta Fox, vem aí, rotatória. Delta Fox, rotatória da presença, graças. Uno 649, chame Santo Recife, em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 351, 3395, obrigado, até a volta. Até a volta. ILS 3859. Dá 3859, chame torre 18 decimal 95. 295, obrigado, até a próxima. Até a próxima, boa. E Salvador, bom dia. 3859 da Tampa, passando Simbra. 3859, bom dia. Check 3, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 149. Sim, livre pouso 190, está baixado travado. Pisa, motiva. Via 310, por base, 316, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5027. Continuando em 340, roda na 0, turbina direita, traz a viagem, que se passa o galé, luz após outra forma, já. Então, que se não é o 0, base, a turbina meia, virada para a direção para a roda, que é o 0, que é o 0, que é o 0, que é o 0, que é o 0, que é o 0, que é o 0, que é o 0, que é o 0, que é o 0, Paulo Gol, 2196, autorizado para Porto Seguro, ciente da Mike, bom dia. 2196, muito bom dia, estou autorizado para Porto Seguro, nível 360, decola pista 10, a curva à direita, seja da El, Leda, Videve, viado pelo ISC 50. Controle de Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5037. Uno 150, frequência livre, está presente, bom voo, rodo meio, até aí. Papá, papá, Vitor Romeu Oscar, controle de Salvador, prossiga. Gente, Vitor Romeu Oscar, plano modificado 1136, desça para a altitude de tráfego de Serra Novembro, Juliette Delta. Informe cruzando 4.500 pés. 4.500 pés, comandante. Controle Eco Delta Fox, da Visão para o campo. Eco Delta Fox, torre 1895. 1895, Delta Fox. 229, Kokonai Band, ascent flight level 060, 281021, I'm on arrival. Direita 1, 2, 1, 1. Direita 1, 1, 1, 3, 2, 5, 9, boa. Welcome 229, fly heading Duna intersection. Delta Uniform November Alpha. Zero controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste 1021, chegada mais. Foi na frente, está por MC, redução número 2 na frequência. Vitor Romeu Oscar, tem frequência livre da presente para autocoordenação, bom voo. Sete trem, cruzado pouso, pistão na 7, vento na 7,0 graus, 1, 2, 9. Delta Fox, livre pouso na onda 7, está embaixo travado. Capatão Eco Delta Foxtrot, sala 40, libera na Papá, estaciona a frequência livre. Controle Salvador, sem identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 1021, bando Duna. Ok, então com a Duna, tem 4 mil pés, para 4 mil pés, 1021. American 229, descend to 2,000 feet, turn 81021, cleared. IRS X-ray, fine approach procedure, number 1 for approach. If you have conditions, maintain high speed for approach. Okay, we can maintain high speed for approach. We're down to 2,000 feet, 1,021, the altimeter, and we're clear to IRS X-ray for runway 10, altimeter. Autorizado, chuva que Mike Eco Eco Cruzeiro. Mike Eco Eco, qualquer horário da sua notificação, por gentileza. Verificar aqui no sistema, não tem nada aqui no sistema. Sua notificação confirmada, sobrevoou Salvador, Salvador aí. Gente, eu tenho sua notificação aqui para as 12h15 do Lula. 279-6620 milhas, nordeste do VR Salvador. Tudo mantém nível 170, serviço radar terminado no através de Conde, Chanera Caju em 120, decimal 3, vamos voo. Através de Conde, 120, decimal 3, azul 2796, grato, bom dia. Fala, mantém escuta agora. Paulo Salvador, bom dia, Chanel 6312, tem que dar informação mais, tem que ter 3, solicite a autorização de tráfego para Recife, nível 350. Bom, Chanel 6312, informação mais, a guarda, cópia, prepara, pulca, transição, caju. Aguardando, nível, prepara, pulca, transição, caju, Chanel 6312. Para o passeio azul 4299 com 86 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia e até no Rio Grande. 86 a bordo? 4. Será que teve ainda? Pode ficar em cima do Rio no noite, pessoal. 5 centímetros, 1-0-2. Vamos chamar. Ah, é linda, dá seu pé. Pode chamar do Rio no noite, pessoal. 5 voos. Falta no Zabu Tassi ainda, da Tampa da Mozela, e hoje está na 021, estamos prontos, estima a torre 198, decimal 95, azul 4299, grita A, do Tassi, bom dia. Eu recebi que a sua notificação, só mais um minuto por gentileza, confirma o pai de que se encontra. Gente, confirma o pai de que se encontra. Pai, confirma... O seu nome? American 29, confirming indicated speed. And American 229, we're slow on for the post to 6210. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão na zero, ventuna 70 graus, 139. Livre a alinhar e decolar, não na zero, 142. Para 2000 pés, Bravo 757-200. Décima, resolveu. 400, bom, legal. Alado, por gentileza, acionamento, iremos coordenar aqui o seu plano. E não temos a sua rota. Aguarde coordenação com o centro, só mais 2 minutos para a copa número 3, ok? Copia? Autorizado Salvador para Salvador, 510 no corredor Axé, decola da 17 com curva direita no corredor Axé. Transponder 0146, controle 120 decimal 8. Corrigindo 1.000 pés no corredor Axé, ok? Confirma o transponder copiado? O treinamento correto para acionamento táxi chama a torre 1-8-95, altímetro 1021, confirmando autorizado sobre o voo em Itapuã. Gol 219 metros, autorização para cheque acionamento no 612. Autorizado, reportar. Reporta táxi 219-96. Direcionar chama táxi, Mike Eco Eco. Em 120 decimal 8. Autorizado 3.0, Recife, na saída Buca Caju, decolando da Veste, direção da esquerda, transforma 0.5, controle 208, final 6.12. Ocean 6.312, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. American 229, over to Tower. American 229, contact the Tower 118.195. Tower 118.195, American 229. Controle, bom dia, 4299, passando 1.300 pés, saída da Leda. Azul 4299, contato radar, sou para o Nilo 340, direto Leda. Livre a sessão, Nilo 340, da presente com a Leda, Azul 4299. 1-1-6-0, inicie redução, tráfego agora que precede na aproximação 5 milhas à frente com 1-4-0 nós de ground speed. Certo, está reduzindo, 6-0, certo, está lá. Obrigado. Chamatore, vai aí, leve. Plan runway 10, American 229. 1-8-9-5. Obrigado, bom dia, amigo. Boa semana. Momento. Sou eu, gol 1960, a 8.5 milhas da pista, perto do avião lento aí na frente, já devia estar mais veloz. Gente, 1160, continue a aproximação, reporte BA, ajuste no 021. 021, obrigado. Lá fora eles voam do jeito que manda, a alta velocidade, aqui reduz, parece uma listinha. Deixa o 1160. 6311, inicie redução 1170, nós, número 3, na aproximação ainda. Afirmativo, já está agora reduzindo, né, 6317. 2291 the ground at 53, expedite your taxi, vacate by right and call ground 121.1. Expedite by runway 121.1 for American 229. Meia zero, cheque trem, vento 170 graus, 13 nós. Autorizado pouso pistão no zero. Faixa aprovado, senhorita. Obrigado. 9, approved taxiway, Alpha report before taxiway Juliet. Alpha report before taxiway Juliet, from American 229. O salvo do 2196 para o táxi, 101 na borda, 3 horas alternas com 5. O nome estabilizado? Está no localizador, janela 6391. Gente, complete a aproximação, champanhe, 118, decimal 95, com corpo. 295, bom dia, seja amigo. Já. No Índia, ponto de espera, chama Torre 118, decimal 95, altímetro 1021, bom voo. 121, ponto de espera, chama 1895, 2196. Ajuste no 021. Mandando pista livre com 021, 6319. Pro sol. 3663. 3663, número 2, para Papa Guarda. Olha. Papa Romeu, Alfa, Alfa, Bravo, na escuta. Confirma já voado ZMC. Gente, o senhor declarou no plano, porque a gente não tem o seu plano aqui no sistema, só verificamos a sua rota com o centro. Essa informação o senhor declarou no plano, só para constar aqui, porque no caso nós não temos o seu plano no nosso sistema. Gente, Papa Romeu, Alfa, Alfa, Bravo, autorizado Brasília, nível 080, decola da... 117 com primeira curva direita na saída arbor, após direto, elefa e conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5024, controle 120.8. Alfa, Alfa, Bravo, seu atendimento correto, qual foi o problema? A gente confirmando a decola da Unosite? Gente, o Alfa, Alfa, Bravo, seu atendimento correto, reporta para posicionamento táxi junto à torre 118.95, altímetro no 021. Paulo Salvador, dando 3304 com a Mike para a Cópia Brasília. 3304, número 2 para a Cópia Brasília. 59, home short of Juliet and Alpha going to gate 11. American Line 229, approve a tax via Alpha, Juliet to gate 11. Alpha, Juliet to gate 11 for American 229. 11960, taxi via Alpha, Juliet to gate 10. É o 10, 1190. 3663, copia? 3663, ponto, copia. 3663, autorizado Guarulhos 340, decolada 10 com primeira curva direita na saída da Euler da Motte. Proceso 10 a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5054, controle 120 decima 8. 0, ciente da Mike. Alô 2780. Pela identificação, mantenha nível 170, reporte inicial de descida, ajuste no 021 no Salvador. Ciente, reportado ideal de descida. 0, 0. 259, número 2 para Copa Baixa. Estimativa na escuta, por gentileza, saída prevista, perdoa 10 a partir de leste. Corrija, perdoa 2 1. Gente, é arbor elétrico, ok? Ah, arbor elétrico na escuta, obrigado. Então, 3304, Cossir. Solo Salvador, muito bom dia, também a 6311, livro, passa a escuta. 6311, táxi via Alfa Juliette, até o GIS 02. Alfa Juliette, 02, feliz. 6311. Então, 3304, Cossir. Usina 9000, autorizada a decolar, pista na 0, ventura 70 graus, 139. E decolagem da 10, por Usina 9000. Com primeira curva direita na saída, arbora, né? Eu peso 121 é a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5063, o controle 120 decimal 8. Ok, aprovado conforme nível 360 para Curitiba. Após a colagem da 10, compre perfil Avanspor, transmissão relessa, primeiro via é o Pedro 21, após conforme plano. Controle de saída 1208, acionando 5063, vamos dar conta. Então, 3859, seu treinamento correto, reporta transfer o pushback acionamento. Reportará a nossa posição é 04. Então, 3304, na escuta. Mike Eco Eco, vento 170 graus, 139, autorizada a decolagem pistola 7. Agora, né? Eu fiz o Ludo 17, a primeira aerovia, intercepta após conforme rota. Transponder 5053, controle 120, décima 8. Muito bom dia, 2196. 3304 sai autorizar 360 para Brasília. Sai da Ébora Epa 5053-120-8. Aerovia Epazulu 17. 3304. 3304, protegimento correto, reporta que nós para o pushback e acionamento. Vai reportar 3304. Que caso se afaste. Ciente, grato, Mike é correto chamar a nossa reserva. Azul 2780 para a descida. 2780, Voituna, desça para 2 mil pés, ajuste no 021. Na Voituna, 2 mil pés, 3-1-1, está indo para 02. Alfa Bravo, autorizado táxi, chame... Confirma o pátio? Pátio. Pátio 4, chame na táxi de Iosca, a gente chama 021. aqui é a Cleco, assume normal 0146. 090146, confirme se recebe. Sim, recebo apenas o transponder como se não estivesse correlacionado. Tá em modo áudio. Mike é Cleco. O Mike é Cueco, está vertical de Itapuã, para o regresso. Gente, Mike é Cueco, autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte para girar base pela direita 1-7. Relativo, livre cruzamento eixo 1-0, reporta base 1-0, da 1-7, Mike é Cueco. Qual é que eu aproximo direto para o Mate 4? Relativo. Tem condição de aproximar direto pela, pode aproximar pela Oscar? Mike, qual é que informa apenas o Charlie 208 no ataque sem Oscar? Autorizado da presente, que é o Mate 4, reporte na curta, ajuste no 021. Relativo, está visual com o Charlie 208 no ponto de espera, aproximar pela Oscar na retaguarda do mesmo, estou com a Mate 4. 1-6-1 agora, está alternando com o PIN, com autonomia de 4 horas. Com o PIN, confirme a autonomia aí, o PLB por gentileza. 1-6-1 e 4 horas. Mike-5 e Mike-1 no Índia, quando a gente espera chamar a torre 1-9-3-9-5, altímetro 1-0-2-1, no bom voo. E a Índia, chamar a torre 3-3-3, obrigado. Pronto. Cueco, vento 170 graus, 14 nós, reporte no solo controlado. Reportarão no solo, pode. Reportarão no solo, Mike, é Cueco, gato. Rodou, bom dia, 38. Mike é Cueco, Solos 06, sequência livre ao estacionar. Prechame Recife, 125 decimal 1, antena 133 decimal 95. 251, 2395, bom dia, 2196. TAM 3663, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-4 nós. Alinha e decola, TAM 3663. Alfa, Alfa, Bravo, autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto.

Delta 3663, decola da Elcruza 1300 metros. 3663, contato reverso, bom nível 340, saída da El. 340, saída da El, 3663, pode voar Leda na presente? 2000 atualizado. Obrigado, passo 2000 pés direto Leda, 3663. Ativo, iniciada presente. Pode iniciar? Está completamente pronto. 1-3-2-5-9, reporte o site. Boa tarde. Jogada do colapso, estão no 7, vento no Romeu Alfa, Alfa Bravo, decolador 1-1, controle 1-2-0, desse 1-8, meu bem. 2780, grato. 2780, completo final, ILS Activation, minha torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, bom dia. Salvador, bom dia, São Paulo, Romeu Alfa, Alfa Bravo, decolado da 1-7 na água. Romeu Alfa, Alfa Bravo, contato radar, suba nível 080, sai da árvore, cancelada a restrição de altitude. Afirmativo, então sai da árvore, sem restrição de altitude, Alfa, Alfa Bravo. Azul 2780, bom dia, espaço externo, baixar para lá. Azul 2780, bom dia, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1970 graus, 1-4-2. Pouso autorizado, 2780. Romeu Alfa, Alfa Bravo, controle. Prossiga. Pro direto árvore da presente. Tábua presente, Alfa Alfa Bravo. Confirma com o Hotel 3304? Afirmativo. 60 Ribeirão Preto, confirma somente autonomia? Qual é a sua alternativa? Alternativa Ribeirão Preto, 3 horas e 20 autonomia. 3 horas e 20 autonomia. Site Steve, minha parte 1 no Índia, ponto de espera Torre 1, no 8295. Altímetro no 021, no site como número 2 à frente, o Airbus da companhia. Número 2, Pationa, Índia, ponto 0325, 9023 da Arbora. Protax 3854, 170 Campinas, 4 horas. Protax Índia, ponto de espera, chama a Torre 1 no 8, para o feedback acionamento. Agora. A 3 solicita a prova de Motiva. Tem que modular para controle. É o TAM 3663. Chave centro na frequência 1251. Alterna 13395, solicita diretamente. 251 3395. Obrigado, bom trabalho. Até a próxima. 9, autorizado o Alien manter, pista no zero. Alien manter no zero, tá 3859. Tem chame para MC a descida, forma ajuste Salvador no 021. Forma ingressando na terminal Salvador a 40 mil. Bom dia, azul 2780, bom dia, Alfa Kilo, parte 3, quando lá, gente, sinaliza 2. Alfa Kilo, parte 3, sinaliza 2. 2719, copia. Barreiras autorizadas 160, decola da 10 com a primeira curva à esquerda na saída Momo, após direto. Lembrança 15071, controle em 120, decola 8. Autorizado 160, decola da pista 10 com curva para a esquerda, saída Momo, depois voa direto. Aciona 5071, controle 120, decima 8, azul 27 não passa. Azul 27 não passa, procedimento correto, a porta pronta para o feedback acionando. Vai informar pronto. Tango, Romeu e Céu e Ed, por quê? Acione o código 01-12, forma ajuste no 021, E confirma indicativo. Confirma seu indicativo. Papatão, Romeu TR, confirma. Eficiente. Confirme o aeródromo de decolagem. Plano 2, plano 0. Eficiente, perfeito, plano de voo? Imagina, perfeito, plano de voo. Eficiente, mantém a escolha 2, reporte através de Paris para ingresso de Interlagos, acionando o código 0121. 0121, é passar a Paris. Lógica, autorizado a descer até 4 mil pés, 1021 às vezes. 1021, aquilo é ótimo. Salvador, bota 3285, olha. 302, táxi, 145 a bordo, 3 horas e 30, Fortaleza. 145? 3 e 30, Fortaleza. Vai ser via... Índia, ponto de espera, chama torre 1-1-8, pessoal 95, altímetro 1-0-2-1, bom voo. Índia, Índia, 2-9-5, obrigado. 4 mil de colagem 1-0, dentro 1-7-0, grave 1-2-9. Iniciando, só 3-3-0-4. Sá 3304, decolou 20, controle 20, decimal 80, apoia. 2080, bom trabalho, Sá 3304. Salvador, bom dia, Sá 3304. 3304, contato radar, suba ao nível 360 via saída Arbor. Sá 360 via Arbor, Sá 3304. Salvador, bom dia, 30, bom dia, autorizado via chegada a Mari, vê se aí mantém a 050. Via chegada a Mari, 050, vou ver se torre a Oceaner 6312, o ponto de espera pronto. 6312, autorizado em manter uma 10. Ali mantém a 6312. JM aqui na vertical de Paris, pra voar rotatória. Autorizado, rotatória, reporte visual com campo. Afirmativa, reportará. Eita, bom dia. Controle, o Oceanair 6312, decolado. 312, contato radar, suba ao 350, sai da PUC. É o 350, poderia voar já, Oceanair? Pau 2000, autorizado, já. Pau 2000, já, 6312. Colandão 1-0 com primeira curva direita na saída da Eolê da Monte. Eu fiz o 1-0 na primeira elogia, pode tirar aí conforme roda. Responda 5073, controle 1-2-0 nesse plano. Machucou? A 3, 1-1, está autorizado. Colada 10 da Eolê da 5073, transporte ao controle 1-2-0-8, tira aí. O Chanel 63, 1-1. É, 3-1-1 no protegimento correto, estamos traçando aqui na sua. É, 3-1-1 no controle?